A gente às vezes quer falar da gente, e o medo enorme não deixa falar. A gente às vezes sente um nó no peito, uma vontade louca de gritar. Tem tanta coisa que nos arrebenta, tantos momentos que vem nos dizer. Mas mesmo assim, o homem vai vagando, a sua luta tem que percorrer. Divina história louca humanidade, mas com vontade ela quer vencer. O próprio homem às vezes se atrapalha, levante e segue, pois tem que viver. SOS para o mundo todo, somos a chave para o final. SOS para a juventude, cantemos juntos num só mas com vontade ela quer vencer. O próprio homem às vezes se atrapalha, levante e segue, pois tem que viver. SOS para o mundo todo, somos a chave para um final. SOS para a juventude, cantemos juntos um só ideal. Liberdade, liberdade, almejada encontrar. Liberdade, liberdade, só Jesus pode te dar. Liberdade, liberdade, almejada encontrar. Liberdade, liberdade,